E abrindo a sequência, Amado Batista, Cola Teu Corpo no Meu. Três carimbadas e a Bodega do Maguila, trazendo o melhor da música pra você. Tô aguardando sua participação, viu? 89999927022. Vamos deixar de besteira, eu já falei besteira demais. Vamos agora trazer os grandes momentos do nosso programa no ano de 2022. Tá chegando agora o quadro Brasil Barbeiro, com Sérgio Rins e Fernando Chicrete, trazendo informações úteis, outras nem tanto, para os caminhoneiros, para a caminhoneirada de todo o Brasil. Então você que ouve a Bodega do Maguila nas estradas deste Brasil de modelos, aumente o volume porque tá chegando o Brasil Barbeiro! Vou seguindo e vou deixando na poeira aquele carro que passou por mim lá atrás. A PRF me persegue o tempo inteiro por esse Brasil Barbeiro. Alô, caminhoneirada, é o Brasil Barbeiro da área, trazendo informação relevante pra você que não larga a mão do câmbio de marcha e do volante. Aqui fala seu amigo de sempre, Sérgio Riz, e comigo, Fernando Chicrete. Alô, Sergão, é muito bom estar de novo aqui em mais um Brasil Barbeiro. E pra você, amigão da estrada, aumenta o som e presta atenção, porque o nosso programa já está no ar. Brasil Barbeiro. Começamos com uma notícia boa para quem tem pneus carecas. Acaba de chegar ao Brasil uma tecnologia nova, importada da Turquia. É o implante de pneu. Você sabe que o pneu tá caro hoje em dia, e por isso segue andando com seu carequinha, não é verdade? Mas com esse novo sistema, você nem precisa comprar um pneu novo. Esse implante insere novas tiras de borracha na estrutura do pneu e deixa ele novinho, novinho, como se tivesse saído de fábrica. Isso gera mais economia e melhora a vida de quem é pão duro na estrada. E cada dia mais o diesel sobe, sobe, deixando os caminhoneiros cada vez mais lisos. Pensando nisso, a montadora Voivolto está projetando um novo caminhão, movido pelo peso do motorista, é isso mesmo. Um sensor de pressão no assento do motorista aciona o motor do caminhão. E quanto mais gordo o motorista for, mais autonomia o caminhão vai ter. Finalmente essa sua pança de chope vai servir para alguma coisa, hein? E agora nosso especialista Giovanni Pedágio vai te dar uma dica esperta de manutenção. Escuta aí! O óleo é parte importante do funcionamento do motor do caminhão. Sem ele, o motor não funciona corretamente. Mas cientistas do Centro de Pesquisa It's Truth That's Violet, do Reino Unido, descobriram que o óleo de motor pode muito bem substituir o óleo de cozinha em situações extremas. Se ele estiver dentro do motor de um caminhão, por exemplo, o motorista pode extraí-lo, preparar uma deliciosa refeição com ele e depositar os resíduos de volta ao compartimento reservado para este fluido. Trazendo para a realidade brasileira, isso geraria uma economia de 400 bilhões de reais ao ano, visto que os caminhoneiros gastam 79% do seu salário apenas parando para comer em restaurantes de beira de estrada. Com o caminhoneiro tirando o óleo do motor e cozinhando com ele, os sais minerais obtidos no processo de fervura do óleo fortalecem a imunidade e diminuem a necessidade do motorista ter que parar para dormir. Sem contar que o escapamento solta um cheiro de fritura delicioso. E combinemos, cheiro de fritura é muito melhor do que cheiro de fumaça. E se você está preocupado com a saúde do seu motor nesse processo, pode ficar despreocupado. Os especialistas garantem que nenhum dano acontece a curto prazo, mas para todos os efeitos, é bom ter sempre o número de uma oficina agendado. Brasil Barbeiro. E vamos de modão? Eu vou... Ô, Chicrete, segura aqui as pontas pra mim enquanto eu vou resolver o negócio. Ok, então enquanto o Mijão, quer dizer, o Serjão vai ali descartar o óleo, nós vamos pro intervalo e já já a gente volta. No próximo bloco, vamos conversar com o caminhoneiro recordista de multas aqui no Brasil. É já já! A Bodega do Maguila volta já! Bodega do Maguila! Agora, nas Lojas S.A., tudo em móveis e eletrodomésticos em geral. Temos ainda poltrona e mesas plásticas em variadas cores, baldes, bacias, caixas de ferramentas e muito mais. Participe das nossas promoções. Facilidade no pagamento. Tudo, eu falei tudo em até 24 vezes. Venha conhecer nossa loja. Estamos localizados aqui pertinho de você, em Vila Nova Sussuapara, número 14. Maiores informações: 89 9 88 15 4203. Lojas SA. Nossa maior satisfação é atender você. Na hora de fazer as compras, o Comercial Joviano é mais em conta para você. Gêneros alimentícios, produtos de limpeza e muito mais. Gás de cozinha, rações em geral. O Comercial Joviano fica localizado na Avenida Santo Antônio. Organização Joviano e Família. Vou precisar de coragem. Meu Deus. Preparados para renovar sua casa do jeito que você sempre quis? Então se prepare, porque esse momento chegou! Super Renova Casa Armazém do Povo, a oportunidade para você começar o ano com tudo renovado na sua casa. Lavadora Color Max semiautomática 10 quilos, super potente, por apenas R$ 599 à vista. Roupeiro Vila Rica, 6 portas e 3 gavetas com pés e espelho, por somente R$ 999 à vista, ou 12 parcelinhas de R$ 99 mensais. Conjunto estofado Curitiba de 3 e 2 lugares, por apenas R$ 1.199 à vista, ou 12 vezes de R$ 119. Super Renova Casa, Armazém do Povo. Copa Imperial, 6 cadeiras com tampo de granito, de R$ 1.199 por somente R$ 999 à vista, ou 12 vezes de R$ 99 mensais. Rack com painel Firenze para TV de até 50 polegadas por apenas R$ 499, ou 12 parcelinhas de R$ 49 sem entrada. Cozinha compacta Sofia, 7 portas e 3 gavetas por somente R$ 999 à vista, ou 12 vezes de R$ 99 mensais. Isso mesmo que você ouviu! Cozinha compacta Sofia, 7 portas e 3 gavetas por somente R$ 99 mensais. Não perca tempo! Comece o ano renovando os móveis e eletrodomésticos da sua casa com a qualidade que você merece. Armazém do Povo, aqui você tá em casa. O pior programa do rádio está de volta. Sérgio Rins e Fernando Chicrete estão apresentando Brasil Barbeiro. E aqui no nosso Brasil Barbeiro estamos tendo a honra de receber um ícone do trecho, um vencedor, um recordista. 42 mil multas aplicadas em 30 anos de estrada. Fala agora com ele, Tião Ferruada. Seja bem-vindo, Tião. Uai, bom prazer todo meu, Chichirete. É nós aí, né? É verdade. É que eu tô meio doidão. É, eu imagino, mas, ô Tião, conta pra gente de onde surgiu esse apelido, Tião Ferruada. Olha, show. Tudo aconteceu quando eu tava fazendo um frete lá em Janja atrás. A carga era carga viva, rapaz. Era de um lote bem africano vindo da Somália. Daí eu fui ultrapassar uma ambulância que vinha na frente, acabei perdendo o controle e tombei o caminhão, rapaz. De imediato apareceu aquela rumba de jeito querendo saquear a carga que eu tinha. Mas foi levar, foi ferroado até o Majora, rapaz. Depois disso, o pessoal começou a me chamar assim, eu gostei, rapaz. Nomezão impotente, nomezão forte, rapaz. Rapaz, agora você que é campeão de multas no Brasil todinho. São mais de 500 milhões em multas. Como que você conseguiu juntar tudo isso de infração, rapaz? Uai, juntando, né? Às vezes eu faço uma ultrapassagem ali, outra aqui, boto fita adesiva na placa pro radar não ver. Sempre que eu pego um carreto pra fazer, eu faço da melhor forma possível, rapaz. Eu busco sempre ser eficiente o mais rápido que eu posso puder. Então, se alguém tiver alguém na minha frente atrapalhando, eu passo por cima sem nem pensar duas vezes. Tô nem aí, rapaz. Profissionalismo em primeiro lugar, rapaz. É ou não é? Ou eu tô errado, seu Chicrete? É verdade, é verdade. Agora, Tião, nessas idas e vindas por todo o Brasil, você deve ter deixado muito filho solto, né não? Nada, rapaz. Mulher é um negócio que me atrapalha no mundo, rapaz. Uma vez inventei dar carona a uma moça, até que é meio bonitinha, sabe? Mas sua dita cuida entrar na minha boleia pra desandar a falar e falava e falava. E quando eu fui, queria fazer uma ultrapassada, ela gritava: moço doido! Deixei ela no primeiro posto de gasolina e fui embora. Por causa dela eu perdi o prazo de entrega no Porto de Santos. Com aqui eu perco emprego, rapaz. É, aí realmente é complicado. Agora, Tião, com todo esse amontoado de multa no teu nome, a polícia deve viver na tua cola, né não? Você não tem medo de ser preso não, homem? Oh, meu filho, eu tenho, mas sabe que assim me encontram, eu consigo andar mais rápido que eles. É igual aqueles filmes de perseguição, sabe? Missão Impossível. Beleza, rodoviária, você está cercado, Tião Feijoada. Rapaz, é os polícia! Porra, você que me dedurou que eu tava aqui, rapaz! Fui eu não, su! Eu nem sabia que tinha polícia aqui perto! Senhor Tião Ferroada, o senhor está preso por ultrapassagem indevida, estacionamento em local proibido, transporte de carga acima do limite, evasão de divisas, não pagamento de multas, falsificação na carteira de motorista, atropelamento de animal em extinção, estelionato, receptação, rinha de galo e posse ilegal de medicamento restrito. O senhor está preso. Mas é aquele remédio de pressão, rapaz. Me larga. Me larga. Foi tu, Ticrete. Foi tu. Você vai pagar, rapaz. Você vai pagar. Bem, com isso só nos resta seguir viagem e acabar com o programa, né, Serjão? É verdade, Ticrete. Chegamos ao final de mais um Brasil Barbeiro. Mas não fique triste, porque em breve a gente volta com muito mais novidades do Trincho. Um grande abraço do Serjão e até a próxima, se Deus quiser. Por esse Brasil barbeiro. Bodega do Maguila, oba! Tá aí, você ouviu o Brasil Barbeiro. Informações úteis para os caminhoneiros de todo o Brasil, aqui na sua Bodega do Maguila. E vamos agora de abraços pra gente que se liga na gente. Aquele abraço! É isso aí, sem mais delongas, vamos botar o ouvinte no ar. Tem ouvinte aqui. Alô, alô, alô, diga lá. Boa noite, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Italo Farias, primeira vez que eu... Mas seu nome? Peraí, volta, volta. Boa noite, Maguila. Aqui quem fala é Italo Farias. Primeira vez que eu tô ouvindo o seu programa, viu? Tô gostando demais. Ah, obrigado. Manda um alô pra gente aqui do Alto Paraíso. É, sou meu novo aqui no, na área de Brejinho. Brejinho, Rio Grande do Norte. Mas sempre tô escutando a programação da rádio Cultura do Brejo e aê. É a primeira vez que eu tô ouvindo aí a sua programação e tô gostando, viu? Ah, muito obrigado. Boa noite, tem um ótimo programa aí. Valeu, meu amigo Ítalo e toda a galera aí de Brejinho, Rio Grande do Norte. Galera que nos ouve pela RCBFM 87,9. E faça como o Ítalo, né? Manda mensagem aí pra gente, mande seu áudio, sua mensagem de texto e a gente te coloca aqui no ar. 89999927022. Deixa eu mandar um abraço aqui também aos nossos apoiadores, pessoas que botam feijão no nosso prato, meus amigos Miguel Dolodi, Anderson Lima e Renato Silva. Se você gosta do nosso programa, quer ajudar a gente com qualquer valor, então vá lá no nosso apoio coletivo, apoiocoletivo.com/bodega, mas só se você quiser e puder, bodega com U de uva, viu? Deixa eu mandar um abraço também às nossas rádios parceiras, claro. Vou citar aqui apenas algumas, né, porque são muitas, são mais de 70, graças a Deus, em 22 estados do país, então nosso tempo tá corrido, vamos lá. Abraço aos meus amigos da Shockwave Radio, da Rádio Metró, da Mega FM de São Paulo, Planet Web Rádio, Rádio Porteira Aberta de Botucatu, Rádio CNS de São Bernardo do Campo, meu amigo Carlos Nonato, também meu amigo Lucas, galera da Web Rádio Êxtase de Campinas e Bastos em São Paulo. Abraço também a galera da WRB de Natal, Rio Grande do Norte, Novas Ondas FM 99,5 do Rio de Janeiro, meu amigo Ricardo Franklin, aquele abraço. Abraço também a galera do restaurante Cantão do Catete, toda essa galera boa aí da Feira de São Cristóvão também ouvindo a gente. E é isso, vamos agora de mais música. Vou trazer Lagosta Bronzeada, Mensagem Pra Você, versão da música da Joana, se eu não tô enganado, né? Depois eu trago Forrozão Zé de Freitas com a participação do vocalista do Bonde do Brasil, Amei Uma Mulher. E pra fechar, um clássico que não podia deixar de faltar aqui na bodega, Asas Livres, do Tempo das Vacas Magras, do Pablo da Rocha. E eles cantam pra gente Deusa de Itamaracá. Essas três carimbadas e mais uma sequência aqui na bodega, viu? Já que eu volto. Ontem à noite reli mensagens que você mandava pra mim. Eu sempre te respondi, ironia da vida, encontrar-te assim. Diga como, de que jeito, desde quando você me compreendia, vez me viene da dirte ti amo lo sai no lo detto mai. Quanta vida tem a minha vida com você, dias pra lembrar, noites pra se fala em outra coisa. O Rosão Zé de Freitas, o vaqueiro da pisadinha. Eu amei uma mulher que jurava me querer. Eu não sei dizer às vezes que eu vi ela dizer que não me abandonava antes queria morrer. Vem pra cá, meu amigo Fernandes, do bonde do Brasil. Valeu, meu vaqueiro Zé de Freitas. Eu jurei amor eterno e ela também me jurou. Nosso amor foi tão bonito, de repente se acabou. Quando eu menos esperava, ela me abandonou. E escreveu uma carta dizendo dessa maneira: desculpe se não te amo, me perdoe se fui grosseira. Vou procurar outro homem, procure então quem te queira. Com as frases daquela carta, confesso que até chorei. Tirei a mesma do bolso, enrolei num lenço e guardei. Entreguei tudo a Jesus e nunca mais a procurei. Numa noite de Natal, eu estava passeando, quando um amigo meu chegou e foi me falando: tem alguém que quer te ver, e ficou lá te esperando. cheguei era ela, na casa de um amigo, debruçada na janela. Foi logo me perguntando se ainda eu gostava dela. Eu respondi calmamente, te amei muito no passado, mas aquela sua carta me deixou contrariado. Fiz como você mandou, já tenho outra ao meu lado. Ouvindo as minhas palavras, ela ficou transtornada. Tirei a carta do bolso, rasguei, joguei na calçada, virei as costas pra ela e saí sem dizer mais nada. Com 4 meses depois, um amigo disse assim, que viu ela quase louca, bebendo num botequim, relendo as letras da carta, chorando e falando em mim. Nunca mais nos encontramos, ela de mim vive além. Se alguém me perguntar, eu respondo a esse alguém, que a culpa foi toda dela, de nós não vivemos bem. Nunca mais nos encontramos, ela de mim vive além. Se alguém me perguntar, eu respondo a esse alguém, que a culpa foi toda dela, de nós não vivemos bem. Valeu, Fernandes, que Deus lhe abençoe. Obrigado, meu vaqueiro Zé de Freitas. Bodega do Maguila. Yeah, yeah, yeah. demais, cara, lindo demais. Você ouviu Asas Livres, Deusa de Itamaracá. Antes eu toquei Forrozão Zé de Freitas e Bonde do Brasil, Amei Uma Mulher. E abrindo a sequência, Forrozão Lagosta Bronzeada, Mensagem pra Você. Falando em mensagem, tô aguardando a sua, viu? 89999927022. Não seja um ouvinte silencioso. Vamos de mais abraços? Aquele abraço! É isso aí. Deixa eu mandar um abraço aqui ao meu amigo Joaquim Albernaz, lá de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, né? Toda essa turma boa que nos acompanha lá pela Rádio Sumar Voz. Um abraço também aos meus amigos do Piauí, galera que nos ouve pela Rádio Vila Nova FM de Vila Nova do Piauí, Fronteiras FM de Fronteiras, Ideal FM de Baixão do Tamboril, Regeneração. Alô, galera também de Piripiri, da Liberdade FM 104,3, meu amigo Azevedo Júnior. Um abraço também à galera de Pernambuco, Petrolina, Timbaúba, Belo Jardim, galera da Rádio Web Mata Limpa FM lá de Areia, Paraíba, Web Rádio Jipuba de Garrafão do Norte, no estado do Pará. Um abraço também aos meus amigos de Minas Gerais, da Porteira Rádio Web, Clube FM de Fronteira, nossa Rádio FM de Belo Oriente, galera de Lavras, Alvarenga, Barbacena, Almenara, pessoal também de Mato Grosso, Primavera do Leste, Rondonópolis, galera do Maranhão, Caxias, Timon, Bacabal, Açailândia, Cachoeira Dourada, Goiás, Campos Belos, pessoal da RCB AM 1520, Rio Verde, Goiás, galera de Goiânia, da Rádio Máxima. Cadê meu amigo Adilson? Fiel ouvinte do nosso programa, tô sentindo falta dele, viu? Das músicas da Márcia Ferreira que ele sempre pede. Um abraço também à galera do Distrito Federal, Brasília, Ceilândia, Ceará, galera de Senador Sá, como eu já falei, Aracati, Fortaleza, Paraipaba, galera também da Web Rádio Top Plus de Fortaleza, nossa nova parceira, Bahia, alô galera de Salvador, Riacho de Santana, Campo Formoso, pessoal também de Alagoas, Palmeira dos Índios, Messias, Matriz de Camaragibe, São José da Tapera, toda essa turma boa que nos acompanha nos quatro cantos deste Brasil de Modelso, aqui na minha, na zona nossa, Bodega do Maguila. Agora, meus amigos, chegou a hora da gente fazer aquela pausa esperta pro nosso intervalo. Vamos garantir o leite dos nossos futuros filhinhos e daqui a pouco eu volto falando de comidas estranhas, coisas que não foram feitas pra comer, mas que a gente comia quando era criança e que depois vinha o resultado. Mas enfim, vou falar disso já já e tocar mais música também aqui na minha, na zona nossa, Bodega do Maguila, já que eu volto 2 minutinhos. Sai daí não, viu? A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Esquenta de Carnaval, Grande Serra Premiada. Prêmios que chamam atenção. Vem ganhar! Primeiro prêmio 3.000, segundo prêmio 3.000, terceiro prêmio 3.000 em vale compras. Acelera, vem curtir e compartilhar. Uma Moto Bros 160 zero quilômetro. Haja coração para tanta emoção no quarto prêmio. Domingo 12 de fevereiro, 15 vales compras de R$300. É sucesso, é Grande Serra Premiada. Tem credibilidade, pode acreditar. Tudo o que você procura num posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço do combustível, não é verdade? Então vem pro posto Vila Nova Combustíveis. Lá você encontra gasolina comum e aditivada, etanol, diesel comum e S10, todos com certificado de qualidade e o melhor preço da região. Ah, lá também você encontra pousada com suítes climatizadas e TV. Estamos na BR-316, quilômetro 64, em Vila Nova do Piauí. Posto Vila Nova Combustíveis. Seu veículo merece a nossa qualidade. Agora em Vila Nova, a Mercearia São João dispõe dos serviços do Bradesco Expresso. Pague seus boletos, contas de água e luz, saques e depósitos, recarga de celular e muito mais. Mercearia São João, tudo em gêneros alimentícios, produtos de limpeza e frios. Avenida Central, Vila Nova do Piauí. Organização Benício e Família. Agora Vila Nova conta com os serviços do Bradesco Expresso. Pague suas contas aqui. Quer curtir um show de verdade? Quer curtir um show de verdade? De muito forró, shot e sofrência? Então vem e entra, nesse embalo. Paulo de Tássio. Paulo de Tássio. Ao vivo. Versatilidade, irreverência e uma voz inconfundível. Alô, desamor, entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer. Leve esse show para a sua cidade. Contatos 089-981-32-3744, 011-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 5938-7081. Siga o cantor Paulo de Tássio no Instagram, @ Paulo de Tássio Oficial. Chora peito véi. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Maguila. Muito bem, de volta aqui na nossa bodega do Maguila. Muito obrigado pela sua audiência. Mais de 70 rádios em 22 estados. Estou aguardando sua mensagem, viu? 89-99992-7022. Se não der para exibir hoje, a gente exibe no programa que vem. Mas enfim, pessoal, tem coisas que a gente lembra, né, do tempo de infância. O tempo de infância é um negócio bacana, né? A gente lembra de muita coisa boa e de muita coisa ruim também, né? Coisas que a gente guarda num cantinho, numa gaveta do fundo da memória, espera nunca ter que lembrar disso um dia. Mas tem vezes que você deita a cabeça no travesseiro e, por alguma razão, essa lembrança vem do fundo do passado para te atormentar. Foi o que aconteceu comigo. Me fez lembrar disso e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Coisas improváveis, coisas estranhas que a gente comia quando era criança, né? E mesmo depois de grande, tem gente que ainda come. Por exemplo, tem gente que comia barro quando era criança, né? Aquele bolinho de lama. Até mesmo as grávidas, né? Tem grávida que sente o cheiro e já sai correndo pra comer barro. Tem gente também que prefere os derivados, né? Gente que come raspa de tijolo, lasca de parede, lasca de tinta. Ah, meu amigo, antigamente é que era perigoso, né? Porque tinha as tintas de chumbo, então quem comesse... É que nem aquele episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que as crianças lá comem lasca de parede, aí na hora que a criança bota na boca já cai no chão. Dura, é complicado, né? Criança é um bicho improvável. Tem gente também que comia giz de cera, giz branco, giz normal. Eu tinha uma professora, eu acho até que ela tá me ouvindo agora, que ela pegava, quando a gente conversava na sala de aula, ela pegava um pedaço de giz e jogava na cabeça da gente, né? Mas eu já vi casos também de criança pegando giz para comer, porque é um bicho cheiroso. Você que já nasceu aí depois dos anos 2000 aí, que já pegou a época do pincel piloto e do quadro branco, você com certeza não vai entender, né? Mas o cheiro do pó do giz é um negócio impressionante. Tinha gente que comia, né? Não eu. Eu não comia. Eu comia outra coisa, que eu já vou falar aqui. Mas tinha gente que comia giz de cera. E é engraçado que material escolar não ajuda, né? Porque antigamente tinham aquelas canetinhas cheirosas. E aí eu já vi casos de pessoas comendo tinta de caneta para ver se o gosto era tão bom quanto o cheiro. O resultado não foi dos melhores, não. Mas acontecia. Mas uma coisa que eu me lembro de comer quando criança e que me deu muitos problemas era arroz cru, né? Eu pegava arroz cru do pote daqui da cozinha, botava na boca, bebia um pouco de água, né, pra fazer aquele gargarejo e ficava mastigando. Era bom, cara. Mas aí depois minha mãe me comprou um remédio, né? Pra verme era um negócio complicado. Eu não vou nem falar os pormenores aqui, mas o pessoal de hoje, que vive só em frente de tela de computador, vive trancafiado em casa, não entende o que é você comer o giz de cera, cair de bicicleta, as traquinagens, né, da infância dos anos 60, 70, 80, 90. Eu cheguei na rabeta dessa fase, que eu sou do ano 2000. Então eu peguei o finalzinho. Quanto mais a tecnologia avança, eu já falei isso semana passada, quanto mais a tecnologia avança, mais a gente vai perdendo a nossa humanidade, né? Só nos resta passar o conhecimento pra frente e lembrar das coisas boas que a gente viveu. E você? O que era que você comia quando criança? O seu... Vou falar aqui em termos gringos, o seu guilty pleasure, né, que chama. O que você gostava de comer escondido? Era proibido, mas você gostava de comer escondido. Manda mensagem pra gente, eu boto sua mensagem aqui no ar. 89-99992-7022. Vamos de mais música agora? Vou trazer uma sequência de brega pesado. Vou trazer Eldon Brito, Se Eu Brigar Com Você, e depois Lindomar Castilho e a música O Troco. Essas duas carimbadas direto da vitrolinha da bodega do Maguila, já que eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Se eu brigar com você, meu bem, serei capaz de morrer. Você é tudo que eu sempre quis e não quero te perder. Se eu brigar com você, meu bem, serei capaz de morrer. Você é tudo que eu sempre quis

Se Eu Brigar Com Você, sucesso de um LP lançado pela Gravação, se não me engano era essa gravadora do Carlos Santos, né, o dono lá da Rádio Marajoara de Belém do Pará. Mas enfim, meus amigos, estamos chegando aos instantes finais da nossa Bodega do Maguila de hoje. É, não podemos mais protelar o nosso fim, mas semana que vem eu estou aqui com você de novo, neste mesmo bate-horário, neste mesmo bate-canal, aqui na sua rádio favorita, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Se você mandou mensagem e eu não exibi hoje, espere que semana que vem eu exibo, tá bom? Porque aqui o nosso programa é montadinho, a gente tem que respeitar o horário, que senão bagunça tudo. Mas é isso. Antes de eu ir embora, eu vou deixar minhas redes sociais para você acompanhar a gente. Meu Twitter é Ian José Silva, o Instagram Ian José Silva FNT, e tem também o Instagram da Bodega, que é lá onde a gente solta as novidades do programa, solta vídeos engraçados, memes, piadas, enfim, tudo acontece lá, @ Bodega do Maguila no nosso Instagram. É isso aí. Para encerrar, eu vou tocar essa de Skank. Sim, vamos tocar Skank, por que não? A Bodega é uma salada musical, a gente toca de tudo. Vamos trazer Skank, e eles cantam pra gente Acerca, sucesso do disco Calango, se não me engano, de 1995 ou 96, não tô lembrado, mas é desse período aí. E é com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Nos vemos semana que vem, viu? Se Deus quiser e o dono desta rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Programa do Rádio Brasileiro. Legal ligar você, mergulhar. Grande Serra Premiada. Prêmios que chamam atenção. Vem ganhar. Primeiro prêmio 3 mil, segundo prêmio 3 mil, terceiro prêmio 3 mil em Vale Compras. Acelera, vem curtir e compartilhar. Uma Moto Bros 160 zero quilômetro. Haja coração para tanta emoção no quarto prêmio. Domingo 12 de fevereiro, 15 vales compras de R$300. É sucesso, é Grande Serra Premiada. Tem credibilidade, pode acreditar. Tudo o que você procura num posto de combustíveis é qualidade, bom atendimento e o melhor preço do combustível, não é verdade? Então vem pro posto Vila Nova Combustíveis. Lá você encontra gasolina comum e aditivada, etanol, diesel comum e S10. Todos com certificado de qualidade e o melhor preço da região. Ah, lá também você encontra pousada com suítes climatizadas e TV. Estamos na BR-316, quilômetro 64, em Vila Nova do Piauí. Posto Vila Nova Combustíveis. Seu veículo merece a nossa qualidade. Na hora de fazer as compras, o Comercial Joviano é mais em conta pra você. Gêneros alimentícios, produtos de limpeza e muito mais. Gás de cozinha, rações em geral. O Comercial Joviano fica localizado na Avenida Santo Antônio. Organização Joviano e Família. Eu tô com saudade e ela não dá notícia. Gráfica Arquifonte, fazemos impressões e xerox preto e branco, encadernação com vites digitais, adesivos, lembrancinhas, tags, plastificação de documentos, topos de bolo, consulta ao SPC e Serasa, taxas do Detran e agendamento e outros. Endereço, Avenida Central 654, em frente à BR-316, em Vila Nova do Piauí. Organização Jales Leal. O som do carro sobe e o conhaque desce pro meio da garrafa. E a saudade dela não passa. A saudade dela não passa. A Carolina! A Carolina! Nesse ano novo, o Armazém do Povo quer você com sua casa renovada do jeito que você sempre sonhou. Por isso, lançou a promoção Renova Casa Armazém do Povo. Selecionou móveis modernos e atualizados com o menor preço e a melhor forma de pagamento. Fogão Smaltec, 6 queimadores com forno autolimpante por apenas R$899 à vista ou 12 vezes de R$89 mensais. Smart TV 32 polegadas por somente R$159 mensais. Estante Home para TV de até 55 polegadas por apenas R$599 à vista ou 12 vezes de R$59 mensais sem entrada. Super Renova Casa, Armazém do Povo. Box Reconflex, casal de espuma com pillow top, um ano de garantia de R$899 por apenas R$699 à vista ou 12 parcelinhas de R$69. Refrigeradores Maltec 276 litros duplex por somente R$2.699 à vista ou 12 vezes de R$269 mensais. Sanduicheira Elgin por apenas R$99 à vista. Renova Casa Armazém do Povo. Preços imperdíveis com facilidade no pagamento e ainda com entrega e montagem mais rápida da região. Armazém do Povo, onde tem qualidade e preço baixo. Comercial JA em São Julião e Vila Nova do Piauí. No Comercial JA você encontra de tudo para a sua casa, como produtos alimentícios, produtos de limpeza e higiene pessoal em geral. Temos ração animal como resíduo, ralão, milho, sal do gado e somos distribuidor exclusivo do Botijão Azul da Ultragás. Comercial JA também tem de tudo para a sua construção, como cimento, tijolos, ferro, madeira, material elétrico e hidráulico em geral. Comercial JA, o lugar central para você fazer as suas compras. Comercial JA, vendendo de tudo pelos melhores preços. Visite-nos e compara. Estamos localizado na rua Leopoldino Rocha, no centro de São Julião. Fone 3438-1296. E na Avenida São José, no centro de Vila Nova do Piauí. Telefone 3437-0093. Comercial JA, em São Julião e Vila Nova do Piauí. Organização Zé Ailson. Jean Davan. Com linha de Vila Nova a Picos, de segunda a sexta-feira. Nos horários, manhã, saída de Vila Nova às 6h30, retorno às 10h30. Tarde, saída de Vila Nova ao meio-dia, retorno às 17h40. Encomendas no WhatsApp 89-99415-1721. 17h08. A partir de agora, Hermes Dias e Zé Venâncio comandam o programa Forró da Melhor. Os clássicos do passado, os lançamentos e o melhor do forró romântico. Com Zé Venâncio e Hermes Dias, um locutor amigo do povo. Um show de forró no seu rádio. Programa Forró da Melhor. Fala, gente boa, como é que tá por aí? Tranquilo? Olha só que legal, finalzão de semana. Tá começando agora mais uma edição do Forró da Melhor. A partir de agora é 2 horas de forró pra você curtir. Muito obrigado pela audiência, você que tá em casa, você que tá no trabalho, você que tá descansando, você que tá dirigindo. O bom é que tá aqui com a gente, curtindo o programa 100% Forrozeiro do Brasil. Tá começando agora o Forró da Melhor. Todo final de semana você tem encontro marcado com as novidades do forró e os clássicos também. Claro, tem ele, que é a alegria do programa. Não poderia deixar de faltar, meu amigo Zé Venâncio. Olha que belezura. O bicho que pula, não sei se é boi ou se é mula, e a marreta vai sair do cabo danado. Tá começando agora o programa dos forró. Tá começando o forró da melhor, meu amigo Zé Venâncio. Pra começar muito bem a edição desse finalzão de semana, a gente abre ao som do Forró Boys e a música Treme Paredão. E é de Brasil.